Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Now on Target Radios. Pop Hits. The five most popular songs today. Pop Hits. E agora na Target, os 5 sons mais votados na manhã em targetw.com. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pop it. Target Radio. Number 5. Katy Perry. This is how we do. Target Radio. I

Acesse targetw.com. Referência para o mundo. Pop Number 1. Taylor Swift, Shake It Up. Target Radio. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, baby. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Radios, a rede internacional que o mundo ama. Everybody loves Target. E você está bem, baby? Na paz de Deus? Eu espero que sim. Por aqui, Ricardo Borges. Thanks so much for joining us right here on Target International. E finalizamos a edição da manhã do Pop Hits, onde você, ouvinte da Target, manda. Vote quantas vezes quiser no seu som preferido, porque à tarde tudo pode estar diferente. Participe em targetw.com, onde você tem as paradas musicais, que servem como referência para o mundo e absolutamente tudo de melhor da música, moda e entretenimento. Se vicia aí, baby! Agora tá na hora de... Pop Hit do ouvinte! E na manhã, recebe um beijo carinhoso a Lilian Ferreira, ela que é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Lilian pediu e vai ouvir agora o São Paulo Voucher com Hilary Duff. Afinal, o sucesso vive na Target. Logo mais à tarde a gente se encontra. Bye for now, baby! I'm all about you. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.